quer relaxar com maluqueiro, na onda da lomba ela joga o rabão. Relaxar com maluqueiro, onda da lomba ela joga. O beque do maluqueiro vai te deixar chapadona, calminha igual a santa, então joga esse rabão. Vai sentando, se acabando, enquanto eu fumo fico chapadão. Enquanto eu fumo fico. Chapadão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Senta, chapa, faz, fumaça. Vai sentando, se acabando, enquanto eu fumo e fico chapadão. Destilando a melhor sensação. Abaixa o volume. A galera de Águas Claras gosta dessa. Cajazeiras e Comadeira, o Nordeste, Suburbana, FG, Liberdade, Arenoso. São Caetano gosta dessa. Todos os bairros gosta dessa. Quer relaxar com maluqueiro, onda da lomba ela joga o rabão. Relaxar com maluqueiro, onda da lombra. O beque do maluqueiro vai te deixar chapadona, calminha igual a santa, então joga esse rabão. Vai sentando, se acabando, enquanto eu fumo e fico chapadão. Vai sentando, se acabando, destilando a melhor sensação. Vai sentando, se acabando, enquanto eu fumo e fico chapadão. Fumaça. Ah, meu maestro. Vai sentando, se acabando, enquanto eu fumo e fico chapadão. Vai sentando, se acabando. Equaliza. Quer relaxar com maluqueiro, onda da lombra ela joga o rabão. Relaxar com maluqueiro, onda da lombra. O beque do maluqueiro vai te deixar chapadona, calminha igual a santa, então joga esse rabão. Vai sentando, se acabando. Ah, meu maestro. Vai sentando, se acabando, quanto eu fumo fico chapadão. Paredão. Vai sentando, se paredão. Vai sentando, abaixa o volume. Esquece o resto e vem pro maestro. Aí ela fala assim, em quatro paredes ela fala assim pro maestro. Senta chapadona, senta chapadona, senta chapadona, bem louquinha, bem doidona. Senta chapadona, senta chapadona, senta chapadona, bem louquinha, bem doidona. Senta chapadona, senta chapadona, senta chapadona, bem louquinha, bem doidona. Senta chapadona, senta chapadona. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Senta chapadona, senta chapadona, senta chapadona, bem doidinha, bem loucona. Senta chapadona, senta chapadona, senta chapadona, bem doidinha, bem loucona. Calabra. Meu maestro. Destinado a todos os maloqueiros, pra todas as malocas. Viagem na história. Quer relaxar pro maluqueiro, onda da lombra ela joga o rabão. Relaxar com maluqueiro, onda da lombra. O beque do maluqueiro vai te deixar chapadona, calminha igual a santa, então joga esse rabão. Vai sentando, se acabando, enquanto o filme fica o chapadão. Vai sentando, se acabando. Oi, vai sentando, tocar paredão. Enquanto o filme fica chapadão, André Civis, o mural de Ina.